Game Track Podcast. Videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 55, e vamos aos nossos participantes. Eu sou o Zabuzeta e nunca relei a mão em nenhum JRPG. Pera aí. Meu Deus. Decepção, decepção. Eu sou o Eric Seika e eu demorei infinitamente pra escolher as músicas pra tocar nesse Game Track, porque tem tanta música foda que foi difícil. É foda mesmo escolher, cara. Aqui é o Junin e o Yasunori Mitsuda compôs a trilha de Chrono Trigger funcionando a Coca-Cola e miojo. É quase um trabalho escravo, né? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e a melhor coisa que o Nobu Uematsu fez foi tirar férias no Chrono Trigger. Fato, né? Então, galera, pra quem não sabe, ele tá dando mole, olha. Tá dando mole? A cada 10 episódios aqui no Game Track, a gente faz um Game Track voltado a compositores, né? Da última vez que a gente fez sobre um compositor ocidental. Ocidental, isso aqui, merda. Ocidental. Ocidental. E agora a gente vai se voltar pro Oriente e vai falar sobre um dos grandes responsáveis aí pelo escopo de compositores japoneses e asiáticos, que é Yasunori Mitsuda, que é um cara muito foda, responsável pela excelente trilha sonora de muitos jogos importantes aí, tais como Chrono Trigger, Chrono Cross e muitos outros aí que a gente vai listar após a leitura de e-mails. E a gente já volta. É isso aí, quem pula é feio, não sabe as regras, tô falando. Começando mais uma leitura de e-mails aqui no Game Track. Estou aqui com o rapaz sumido, digamos assim. Na verdade, sumido nada. O último cast ele participou. Só tô falando sumido besteira. Nada, cara. Se não participei desse cast agora porque eu tava destruído, velho. Porque senão eu tava aí. Não, sério. Era pro o Excel ter participado. Até tinha escolhido a música. Só que, como tá nesse ritmo de TCC, novo emprego, digamos assim, né? É, pô, cara, não foi emprego não. Eu tô esperando ainda. Ah, não, na verdade. Tá tô foda, confundindo você velho. Com o Javan. Eu sou um pseudo desempregado, cara. Cara, semana que vem acaba meu estágio, eu não tive resposta de nenhum dos outros que eu fiz entrevista, tô ficando louco. E daí você soma TCC, semana de prova, acabou a vida. Vamos aqui começar a ler comentários a respeito do último podcast, né, o Game Track número 54. Game Track for Speed! Game Track for Speed, ele foi muito bem recebido, né, cara? Nossa, muitos cara, comentários, 3 e-mails. Eu não esperava um respaldo tão grande assim dele. Tipo, foi muito bom, eu fiquei muito feliz com o feedback que o pessoal passou pra gente. E nós ficamos, né, cara? Bom, então, antes da gente começar aqui, recadinhos clássicos, votem no Prêmio Top Logs pro Level Mais. Galera, vocês podem votar até 3 vezes. Então votem lá, e pra quem não sabe, o podcast especial Compositores, ele começou na edição número 25, que falamos sobre Cris Velasco, no 35 falamos sobre Yuzo Koshiro, no 45 falamos Peter McConnell, e agora estamos falando sobre Yasunori Mitsuda, né? Então a cada 10 episódios vai ter um cast especiais, todos esses episódios que eu falei anteriormente estão linkados aí embaixo, então escutem pra saber sobre a história de outros compositores, olha só que maneiro. É, né, cara, sempre bom saber sobre os compositores, principalmente das trilhas de jogos que marcaram tanto a gente. Né? Então vamos começar aqui com o primeiro feedback a respeito do último Game Track. Eu vou começando lendo aqui o e-mail do Marcos Melo Correia. Ele diz assim: sou eu novamente, Marcos Melo Correia, e deixo meu feedback referente ao último cast. Joguei poucos jogos de corrida depois do Need for Speed Underground no PC, mas no tempo em que jogava com meus amigos na Lan House e nas locadoras, esses jogos foram bem importantes. A seleção de música desse cast estava muito maneira. Já tenho umas opções a mais de banda para conferir. E como eu até disse, né, Excel? Cara, jogo de corrida, cara, tem esse prestígio, né? Com certeza, né, cara? Sem falar que as músicas de jogos de corrida, tá, parece até bobagem que eu vou falar agora, mas são excelentes trilhas sonoras pra você andar de carro, cara. não é usar o praxe, mas tá valendo, né? Admito que dessa vez tem muito pouco a contribuir, mas não posso perder o costume. E deixo aí mais um desenho com os participantes do Cast for Speed. E o desenho dele, Excel, o que você achou? Cara, eu achei muito show de bola, velho. Não tem. O Marcos Malcorrer, ele sempre sabe como fazer o desenho e cativar todos nós do cast, né? O Snake pirou pra caralho, assim, porque ele tem um carro meio de NASCAR, eu tô com tipo um carro meio de kart, o Will tá com um carro convencional, e você tem uma moto, né? Que você falou, como assim esquecemos de falar de jogos de moto, né? Exatamente, como eu fui o único que falei de jogo de moto, tô eu lá na minha moto. Mentira, porque eu falei sobre Moto Racer, e você não escutou o podcast direito pra falar direito, então vamos lá. O único jogo de corrida de moto que vale a pena falar é Hot Rush, foi eu que não, falei. Não, moto, minha moto. Moto Racer é um beijo no coração. Sabe o que você faz com seu Moto Racer? Vai comprar um pastel. Vai comprar pastel, justamente. E falando em pastel, vamos lá pro próximo e-mail. Nossa, chamou o Heitor Polidoro, 30 anos, e pastel, cara. Não, não, nossa, não, eu não deixava. Então, galera, como eu falei, o próximo e-mail é do Heitor Polidoro. 30 anos, programador de São José dos Campos. Olha só, eu sempre gosto de ler esse adendo extra, cara. É bacana saber o que as pessoas fazem da vida. Nem que seja, tipo, Zabuzeta, vagabundo. Não, vendedor de coxinha, né? É, vagabundo. Na verdade, o Zabuzeta, ele tá querendo entrar pra trupe do Oil Man lá em Curitiba, pra tá na bicicleta e já tem a sunguinha. Não, não tem sunguinha, não, vou pelado. Então, o Heitor Polidoro diz assim: eu jogava bastante jogos de corrida. O primeiro que me lembro foi um jogo que eu não lembro o nome. Ó! Oh! É, mas lembro que de uma pista à beira de um penhasco. Não lembro o que tinha que fazer. Talvez fosse só correr. É. Mas se corresse muito, fundia o motor e tinha polícia. Velho, olha só. Se você corria o risco de fundir o motor, tinha penhasco, era um jogo de corrida. Mas olha só, e ele complementa, ó. O jogo era em quatro cores. Se não me engano, era preto, branco, ciano e magenta. Nossa, eu jogo no Atari, né, parado. Não consigo imaginar nenhum jogo. Não, não consigo imaginar um jogo que tenha quatro cores e consiga descrever um penhasco. Mas esse era chato. Um que me lembro de me divertir a valer foram os da série Street Rod, mas muito mais o primeiro, de 89. Antigo pra caralho. É um mega antecessor de Need for Speed. Você começava com uma grana que dava pra comprar um dos carros básicos, depois você ia pra lanchonete pra tirar rachas. Pra lanchonete. Modalidades. O racha tradicional, racha raiz, que era uma reta e tinha a corrida na rodovia. Você ganhava dinheiro nas corridas, na corrida na rodovia dava pra postar o carro, e podia comprar o motor, a caixa de câmbio, etc. Pra trocar, não era só dar dois cliques, tinha que clicar no capô, tirar os parafusos, uns 3 ou 4 cliques pra cada, e apertar os parafusos. Era um jogo bem, tipo, crianças brincando de Lego, você tem que desmontar tudo. Então, e ele continua. Dava pra customizar a lataria também, tinha adesivos, dava pra mudar a cor, rebaixar, enfim. O objetivo era conseguir ganhar o carro do rei da rua. Você ganhava não só o carro, como também a namorada e se tornava o novo rei da rua. É, né? Que era o pica das galáxias, né? Ah, depois desse, teve estantes, que não vou explicar, senão o e-mail fica mega gigante. Se quiserem, eu explico nos comentários depois. Excite Bike, Top Gear, 1, 2 e 3 mil. Uniracers. Cara, Uniracers, a gente falou no podcast de jogo ruim, música boa. O Guest 24, que não participei, tá viajando ainda. Exatamente. Complemento aqui, ó. Que era um jogo que você controlava um uniciclo e fazia manobras pra ganhar velocidade. E Carmageddon, claro. Acho que o primeiro Need for Speed que joguei foi o 2. Joguei muito Cruising USA. Foda. O Need for Speed Underground. Zerei e nem foi tão difícil assim. E me fudia fazer aquelas curvas, cara. Cara, eu só me fudia pra fazer aquelas curvas porque eu tinha uma TNT 2. Joguei um tanto o 2, mas não cheguei a zerar. E acho que esse foi o último que joguei com mais vontade. Estou desconsiderando Rock'n'Roll Racing, Road Rash e Mario Kart por não serem jogos de corrida propriamente dito. Olha, velho, vai tomar meio... Como assim? Que ele é provavelmente dito, velho. O Rock'n'Roll Race, ele não é corrida porque aquelas curvas de 90 graus não existe uma corrida de verdade, na boa. Road Rash, por mais que você curtia a corrida, muita gente focava na porrada. E Mario Kart, os outros modos, além de corrida, são melhores que o modo de corrida, Leandro. Curva de 90 graus na vida real? Não é uma rua que tem uma esquina. É uma rua que ela do nada dobra 90 graus. Sim, isso que eu tô falando. Pô, fucking rua. É, ele continua. É muito mais na habilidade de ferrar com os outros do que corrida mesmo. Eu disse. Mario Kart do 64, joguei absurdamente a ponto de descobrir os atalhos bugados, Wario Stadium e Emerald Road, sem olhar em lugar nenhum. E devo ter esquecido alguns jogos e desconsiderei outros que joguei pouco. Abraços. Abraço, muito obrigado mesmo aí, Heitor Polidoro, né? E vamos lá pro próximo e-mail aqui, é do Rafael Taira. Vou dar uma resumida aqui, que é um e-mail um pouco grande também, pra gente não se estender tanto. Ele diz assim: já que fazia tempo que não tinha e-mails, aqui vai um. Esse e-mail não foi tão for speed, Nossa, piadinha. Minha culpa, né? Tô refletindo até nos ouvintes agora. Piadinha de zambos, né? Pois demorei algumas horas para fazê-lo. Então fui escrevendo um pouco a cada dia. Caraca, ele escreveu durante um mês, né, parado? O cara fez 72 páginas de e-mail. Esse foi um dos temas, para mim, um dos mais esperados do Game Track. Mais ou menos um ano de espera, mas valeu a pena. Caraca, um ano de espera. A gente não tem essa noção, né, de que a gente tem mais de um ano de duração, né? Isso que já tem mais de um ano de cast, sabe? É... Coisa tão automática assim que você nem percebe. Gostei muito do episódio no geral. Cheio de boas músicas e me fez lembrar muito boas memórias. Cash bom pra sacudir os mullets. Caraca, mullets só você mesmo, cara. Japa de mullets, né? Ah, porque aqui não rola mullets, né, velho? Por meio dos jogos de corrida que descobri boas bandas. Como a gente até falou, né? Bandas aqui não falta pra isso. Vocês contaram várias histórias. Fazia tempo que não tinha um game track tão espontâneo, apesar do Excel parecer um pouco... que estava um pouco de mau humor. Na verdade, é normal isso, cara. Eu não fico de mau humor. Tá, tudo bem. As pessoas acham que eu tô sempre de mau humor, mas eu não tô de mau humor. Não, é o jeitão do cara. Ó, eu vou contar só aqui. Eu e minha namorada, antes da gente começar a sair e tal, não sei o que, a gente se conhecia já há uns 6 meses, mas só de vista, assim. Uhum. E, tipo, eu nem falava com ela, sabe? A gente se encontrava sem se comentar, tipo, oi, oi. E pelo jeito que eu olhava pra ela, ela achava que eu tinha ódio dela. É que o Excel, ele é tão lá dele, assim, que a galera pensa que ele vai comer vivo as pessoas, né? É que, assim, eu tô tão foda-se pra todos que as pessoas encaram como se eu odiasse todo mundo. E não é verdade, eu odeio só algumas pessoas. O Will Black Music pareceu que foi o primeiro ou o segundo game track que ele participou. Acho que foi um desses mesmo, acho que foi 2 ou 3 podcasts que ele acabou participando aí. Ele curtiu bastante as músicas que eu selecionei. E ele falou que dando uma fuçada na franquia Moto Racer, ele descobriu que não teve só 3 jogos. Teve também um último aí que foi pra DS em 2008. E eu não achei muito maneiro pelo que eu vi, mas... É, que é muito tosco pra um DS, que DS tem jogo muito maneiro aí que vale muito a pena. Por exemplo, o Mario Kart de DS é impecável, na minha opinião. Aham, uhum. É, mas tem que contar também na franquia, né, cara? A gente não pode esquecer. Ele diz assim que o Snake teve uma boa performance em relação ao Cash, parece que ele tava mais fazendo uma locução, que saiu a participação dele um pouco mais fluida e bem mais interessante. Ó, o Snake tem namorado, mas enfim. Que merda, trolei foda agora. Nossa, zoom. Enfim, os jogos de corrida são mais que jogos. Os que eu mais me emociono e me prende mais atenção. Como geralmente jogo sozinho, com exceção das datas comemorativas, leis e aniversários. Caraca, ele é muito forever alone. Você não tem amigo não, cara? É por isso que ele tava cantando o Snake, né? É. Nossa, vamos parar com isso. O Snake vai matar a gente. É uma piada nossa. O Rafael Taro não disse nada disso. Ele fez um ranking aqui dos gêneros favoritos dele, mas isso não vem ao caso lendo nessa leitura de e-mails. E é isso, né, Xia? Vamos agradecer a galera que comentou aqui. Vamos agradecer aqui... Obrigado a todo mundo que comentou no site, muito, né? Interessante. Rubens, o chefe aí, né? O Trey, também da equipe. O Ninja Inimigo, que tá participando aqui. Roubou o dono do mundo. É, você tá escutando muita trilha sonora aí de Charlie Brown Jr., né? O Tona Chique aí, que também faz tempo que não comentava, né? E é isso. Muito obrigado a todos que comentaram. Então vamos lá pro nosso cast aí de Yasunori Mitsuda. Espero que gostem do cast, galera. Lembrem de comentar, mandar e-mails. E, antes de mais nada, aproveitando o dia de hoje que estamos gravando os e-mails, hoje é aniversário do Lucas de Bronze, nosso cavaleiro. Cavaleiro, espero que um dia ele se torne cavaleiro de ouro, mas... É? Até lá. A expectativa para que ele ganhe a armadura de ouro dele. Mas fica o nosso parabéns aí, Luquetas. Aproveite bastante. Lucas Bronze, um beijo no seu coração. O tempo que você tem de cast conosco, que você anda muito ocupado, mas... É, não suma, cara, pode participar de cast conosco. Não, eu vou ver se eu trago ele pra participar em breve. Ele e o Michel casou também, galera. Um parabéns aí pro Michel que casou. Eu fui no casamento dele, foi muito legal, foi muito divertido. Eu não fui porque eu não pude ir, mas eu acredito que tenha sido bem divertido. E eu desejo tudo de melhor pro novo casal. Foi um casamento muito da hora, então o Michel... E Andressa, meus parabéns aqui no Game Track, né? Não é um local ideal pra fazer isso, mas eu já fiz isso ao vivo, então só um complemento, né? Exatamente. Então vamos lá, continue aí ouvindo. Não esqueça de mandar seus e-mails para gametrack@levelmais.com. Então, voltando à leitura de e-mails, e pra quem não sabe também aí, a gente agora tá com um participante, dessa vez, novo aí no cast, que é o Ninja Inimigo, pra quem não sabe, é lá do Baixo Frente Soco. www.baixofrentesoco.com, acesse aí, vocês vão ficar por dentro das altas putarias que rolam no mundo de jogos e diversão. também pra esse cast, o pessoal que já participa já há muito tempo aí, Eric Seika, do Super Controle. Isso aí, isso aí. Tamo junto. O pessoal já reclamou que eu gravo mais pro... mais do que pro Super Controle. Já é nosso, já. Matheus falou assim, porra, Eric, todo episódio do todo Overkill, todo Super Controle, você tem um game track pra anunciar. Eu falei, é, pois é. Cuidado, velho. Fica de olho. E Juninho, do Violão de 8 Bits, né? Ei, é eu. Tô com saudade do Beat Studio, cara. Ai, cara, Beat Studio é um problema grave. Fala. É culpa do Freddy Krap, hein? Não. Um fica atrapalhando a produção do outro e acaba não saindo nada, sabe? É, só aquela eterna briga, né? Vídeo versus podcast, né? Enfim. É, não, mas deixa eu dar uma justificativa rápida aqui. A gente tem pelo menos 2 ou 3 Beat Studio gravado e um Friday Crap gravado. E falta tempo pra editar e, tipo, tá foda, sabe? Eu acho que até o final do ano eu não sei se eu consigo soltar alguma coisa legal. Aí, Juninho, posso fazer um desabafo aqui, rápido? Toda vez que eu leio o seu nome... Você não permitiu, mas foda-se. Toda vez que eu vejo o seu nome... Toda vez que eu vejo o seu nome escrito Juninho com 2 U's, eu lembro do narrador de Winning Eleven em japonês falando do Juninho. Nossa, que honra. Que ele falava assim, Juninho. Eu não sei justificar de onde eu tirei meu nome, então essa é uma excelente justificativa. Você tem Júnior no final do seu nome? Eu tenho. Então. Tem uma justificativa, né? Ah, não, mas eu gostei mais da do Winning Eleven. É, isso aí, tá? Eu acho mais justo também. Ah, bom, então a gente vai falar aqui sobre a biografia do Yatsuno Mitsuda, né? Se a gente falar a respeito dos jogos que ele fez, né? Dá pra falar um pouco sobre a história dele, assim, como que ele se envolveu com a música. É interessante lembrar aqui que no começo, quando ele tava na sua infância, ele teve sim um interesse por música, né? Assim como qualquer criança saudável asiática, né? Que tem que ter uma relação com música, só que foi diferente, né? Ele não saiu aí já tocando piano. Você viu aquele vídeo do Piazinho tocando piano com 5 anos de idade, cara? Nossa, eu vi. Eu chorei. É desumano, cara. Eu falei, cara, eu não consigo fazer isso nem com 50 anos de idade. Cara, minha mãe pegou aquele vídeo, apontou na minha cara e falou, tá vendo? Você devia ter sido assim. Não, isso não deve fazer bem pra criança, cara. Sério, se a criança com 5 anos sabe tocar Chopin lá e humilha todo mundo, cara, a criança vai crescer com algum tipo de distúrbio de personalidade bizarro, cara. Eu tenho uma teoria pra isso. Eu acho que assim, quando você nasce, Deus te dá 10 pontos pra você gastar nas suas habilidades. Sabe? E essa criança, ela não vai saber dirigir, não vai saber cozinhar, não vai saber trocar de roupa, ela só sabe tocar piano. É verdade. O interessante é que ela pode ganhar dinheiro com isso, aí pode contratar um motorista, um cozinheiro, enfim. Trocador de roupa particular. Olha só. Ninguém disse que foi uma má decisão. É verdade. Nesse caso, né, o Yatsuno Mitsuda não seguiu o exemplo desse piazinho de 5 anos aí que toca pra caralho. E ele resolveu ingressar nos esportes que a gente tava até discutindo aqui, né, Eric? Que ele resolveu ser jogador de golfe e não deu muito certo. Não sei. Cara, imagina, velho. Imagina você, tipo, um piá japonês. Ele fez aula de piano, né? Fez um tempo, não se interessou. Falando, quer saber? Agora meu sonho é ser jogador de golfe. Pega a relação, né, cara? É, ele foi lá carregando os tacos. É, tipo isso, sabe? Jogador de golfe, mano. Tinha que ser no Japão, né? Cara, não, nos Estados Unidos mesmo, tem o Michael Jordan, que era aquele mito no basquete, ninguém era bom, que nem o cara, um animal careca sinistro, humilhava todo mundo. Aí ele falou: cansei. Vou jogar beisebol. Aí ele virou tipo comédia no beisebol, fez o Space Jam e voltou pro basquete. É. Então, só pra gente colocar aqui uns dados importantes, ele nasceu em Shunan, um distrito no Japão, um distrito sul no Japão, onde tem aquele mar interno, né, no Japão, ali na região, naquele mapa geográfico, digamos assim. Mapa geográfico é uma redundância, mas enfim. Ele nasceu no dia 21 de janeiro de 72, atualmente ele tá com 40 anos, já tá um tiozinho já, né, cara. Depois de muito tempo, ele viu que a parada com o golfe não deu muito certo, e ele resolveu voltar, depois que ele se envolveu com o golfe, parece que se envolveu com drogas, né? Mas envolveu. No caso do golfe. Mesmo, né, cara? Ele resolveu fazer uma graduação, ele se mudou pro Japão e entrou na faculdade de música. Não, o caralho. Ele se mudou para Tóquio. Eu falei Japão pensando em Tóquio, mas enfim. Ele se mudou para Tóquio, que merda. E lá ele ingressou na faculdade de música. E lá ele voltou a estudar com um grande amigo de infância dele, que é o Yoshitaka Hirota. Durante a graduação dele, ele foi um dos destaques do curso, né? E tanto que os professores começaram a indicar trabalhos para ele fazer. Em 91, acho que bem no finalzinho da graduação, um professor convenceu ele a fazer uma tech demo para mandar para uma empresa que fazia composições de músicas para videogame, né? Só que essa fita andou de empresa em empresa até chegar na Square Enix, do qual ele foi chamado para uma entrevista, do qual quem entrevistou ele foi o genial Nobuo Uematsu. Durante essa entrevista, ele até falou assim, olha, eu quero emprego aqui, mas sabe como que é, né? Eu gosto de trabalhar com cinema, então que é só um trampolim para minha carreira. Caraca, cara. Pior entrevista ever, né? Eu contrataria um cara assim. Mas você não culpa o cara, né? Porque na época, a trilha sonora de jogos não era uma coisa assim. Por mais que tenham músicas geniais, excelentes em todas as eras de videogame, na época não era visto como um emprego decente, assim. Ainda mais pros japoneses que são mega pitolados, tá ligado? Ah, o que você bico, faz? Né? Ah, sou sound designer de videogame. O maluco ia rir na cara dele, entendeu? E vai lembrar que depois do Golf, e o novo sonho dele, depois que ele conheceu a música, assim, voltou pro mundo da música, era ser um compositor para trilhas de cinema, justamente por causa de filmes como Blade Runner, né, Pantera Cor-de-Rosa, que ele curtia muito. E por causa do nome, né? Você pega e se transporta pra época, você ter um nome, que você participou de um filme, fez a trilha de um filme, é muito mais peso pra sua carreira do que você dizer que participou de um jogo. Hoje em dia, nem tanto, né? Mas pra época, se você parar pra pensar, cara... Cara, a impressão que eu tenho do Japão é que desde sempre... música de videogame tá em voga, sabe? Porque você vê os primeiros CDs de música de videogame que saiu do Japão, sei lá, de 83, sabe? É coisa muito velha. Então... praticamente foram eles que inventaram os sintetizadores, né? É, então, eu acredito, cara, eu acredito nisso de verdade, mesmo sabendo que não é verdade. Uhum. Sabe o que é uma parada engraçada? É muito anime a vida do cara, né, velho? Ele começa e fala, não, vou ser um jogador de golfe. Daí vai lá e falha. Daí, agora eu tenho um novo sonho na minha vida. Vou ser compositor de trilhas de filmes. E, tipo, o anime começa quando ele é um fracassado no golfe, né? Exato. Tipo, ele quebrando o ombro pela terceira vez, sabe? Ah, minha carreira acabou. Que merda. Só que assim, quando ele fez entrevista e mandou a tech demo, o pessoal da Square Enix falou, porra, maneira a sua composição aqui. E eles resolveram contratar ele pra empresa, só que ele não entrou na empresa como compositor. Ele entrou como sound designer, né? Sound designer, no caso. Lá ele trabalhou com séries como Final Fantasy, o Secret of Mana e outros jogos. E o pessoal percebeu que ele tinha um certo potencial, né, pra isso. E o pessoal falou, ó, você tá garantido na vida se você trabalhar como sound designer, né? Tipo, na verdade lá, nada. Na Square, ele foi contratado como compositor, mas ele trabalhava como sound designer. Sim. Tipo, ele fazia outra função. É, porque a galera percebeu que ele fazia a parada bem, né? Uhum. Se ser um bom advogado, isso não ficaria assim, cara. Pra quem é feio e tá dando mole, não sabe as regras, qual é a diferença entre sound designer e composer? Bom, eu vou tentar explicar aqui, mas o Juninho vai me corrigir com certeza. Sound designer mesmo seria a questão de assim, você pode aplicar o sound designer a questão de efeitos sonoros do jogo, da ambientação, que você encaixa dentro da mídia que você quer fazer o sound designer, né? Na verdade, funciona assim, o compositor, ele é o cara que cria a música. Ele pode, às vezes, ele nem põe a mão no sintetizador, sabe? Ele faz no piano, ele escreve a partitura, ele faz a música. O sound designer, ele pega a música e coloca e transporta pra plataforma do jogo. Entendi. Então, nesse transporte, ele acaba colocando alguma coisa, tirando outras da música, sabe? Mas a função dele é colocar a composição do compositor no hardware do jogo, pra funcionar no hardware do jogo. Será que não era um pouquinho de talento desperdiçado que o Mitsuda tava tendo ali, hein? Trabalhando como sound designer? Mas aí que ele percebeu, sim, que ele falou, pô, eu gosto de compor, mas eu tô trabalhando como sound designer aqui. E ele chegou e conversou com o Nobuo Uematsu e falou assim, ó, ou vocês me colocam trabalhar como compositor de verdade, não como sound designer, embora sound designer tinha uma função importante. O Nobuo Uematsu falou assim, ó, beleza, a gente tá com um projeto aqui, então vamos colocar você como compositor. Um projetinho? Um projetinho, pequenininho. Um projetinho aqui, vamos colocar você trabalhar nesse projeto e você vai ser o responsável praticamente por toda a trilha sonora desse projeto. Esse projeto nada mais, nada menos que era o Chrono Trigger, né, cara? Chrono Trigger, considerado como um dos maiores RPG de todos os tempos, se né? Não o, se não o. Se não o. Se não o. É, mesmo. Concordo. Eu que não jogo RPG, eu consigo perceber isso de longe, nem tocar a mão, falar assim, esse é o melhor RPG, fato, pra mim. Isso é sacrilégio, desculpa, tá? Não jogar RPG, não ter jogado Chrono Trigger é sacrilégio. Não. Ele já jogou ele Chrono Trigger, pelo amor de Deus. Não joguei, cara. Ah, jogou Chrono Trigger? Não, peraí, foi mal. Aí, cara, não vi que eu tinha um compromisso agora, gente. Falou aí, galera. Valeu, abraço. Eu vou dar uma volta enquanto o Zabuzeta baixa um emulador e faz dever de casa pra vida, moleque. Não, na verdade, sim, pra dizer que eu nunca relei o Chrono Trigger, eu baixei o emulador uma vez e tentei jogar, só que o ritmo de RPG, pra mim, não funciona. Eu não consigo, tipo, aquela imersão no jogo, nem sei. Mas Chrono Trigger é tão genial que o ritmo dele é diferente, cara. Chrono Trigger, ele tem o ritmo dele. Ele tem um ritmo, ele tem elementos perfeitos de vários RPGs condensados em um só. Ele não tem batalha aleatória, não tem gráficos ruins, porque o gráfico dele é estado da arte. Ele tem elementos perfeitos, por mais que talvez seja sorte, potencial da época que ele foi parar, ou foi um dos últimos jogos do Super Nintendo, antes do PlayStation, mas cara, você tem que jogar essa porra. Ele é o estado da arte dos RPGs. Olha só, que boa definição. Vocês estão quase me convencendo, mas ainda, cara, tem um pezinho atrás com RPG. Primeiro que é a questão de imersão, a questão do tempo que eu gasto em cima. Embora eu sei que tem uma certa importância e respeito muito isso, é um sacrilégio da minha parte falar que não. Eu ouvi, já li, na verdade, duas versões do que aconteceu no Chrono Trigger. A primeira é que o Nobuo Uematsu, ele era o compositor oficial do jogo, tanto que o nome dele tá lá como compositor da trilha sonora também. Ele fez algumas trilhas, as finais do disco. Isso. Ele é e aí, o que aconteceu é que ele ficou doente e convidaram o Yasunori Mitsuda pra terminar a trilha sonora. Era isso que eu tinha ouvido e foi até isso que a gente falou no episódio de Chrono Trigger. É, se tá errado, perdão. A outra versão é que ele... É mais fato que eu esteja errado, né? Não, então, eu já li as duas versões assim, com respaldo, sabe? E a outra versão é que o Yasunori, essa que você contou, que ele chegou, pôs o pau na mesa e falou, ou você deixa eu compor ou eu vou embora. E aí ele compôs a trilha sonora com o Nobuo Uematsu vigiando tudo. É, eu acho que foi meio que assim, tipo, o Nobuo Uematsu, braço cruzado, falou assim, faz o trabalho aí, filho. É, que foi da onde eu tirei a minha teoria do miojo Coca-Cola, porque o Nobuo Uematsu ficava horas, sabe, virava noite compondo, bebendo miojo Coca-Cola, ele ficou doente, chamaram alguém pra compor. Pra substituir. Cara, mas eu li uma entrevista do Yasunori Mitsuda dizendo que foi um dos trabalhos mais, assim, que consumiram ele mesmo fazer a trilha sonora do Chrono Trigger. Ele falou também que ele tava morrendo no final do processo. Ele, assim, ele converteu a parte da vida dele em trilha sonora, né? Pois assim. É, também, né, cara, era a chance dele, né? Se ele falou, tipo, ou eu produzo uma trilha sonora ou tô fora, né? Porque, ele tinha que produzir a trilha. Eu arrisco dizer que esse é o trabalho da vida dele, cara. Sim. Eu também acho. Então, na sequência, ele chegou a trabalhar com outros jogos aí, um também de bastante destaque, como o Xenogears, né, de 98. Que tu também não jogou, né, Zabuzê? Não, joguei. Eu vou falar assim, não joguei nada, exceto Mario Party, que é outro jogo que eu trabalhei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! O Ninja Inimigo tá me convencendo a baixar o Dolphin aqui e jogar o Xenoblade aqui pra ver como vai ser. Por favor. Xenoblade, a gente vai falar, né? Vai chegar lá. Claro, vai chegar ainda. Beleza. Eu não vou falar. Não, então lá eu falo. Pra todo mundo que achava que tinha que destruir e vender o seu Wii, ainda há esperanças. A partir de 98 foi quando ele meio que estagnou, né? Ele trabalhou em vários outros jogos, eu não preciso listar todos aqui, mas ele estagnou com os trabalhos de composição na Square Enix. E em 2001 ele resolveu criar o próprio estúdio dele. Atualmente ele é fundador, presidente e compositor principal do estúdio dele lá, que é o Procyon Studio, ou Procyon Studio. Não sei exatamente qual que é a pronúncia correta do nome do estúdio dele. E desde então ele tá trabalhando em vários jogos, faz tanto composição para Square Enix como para outras produtoras. Na Square Enix ele chegou a trabalhar com o Chrono Cross, que é outro jogaço aí, eu sei que também... Cara, acabei de gravar um podcast falando dessa trilha sonora. Então, posso dar minha opinião rápida sobre Chrono Cross? Chrono Cross é um joguinho muito mais ou menos pra menos, mas que tem uma das trilhas sonoras mais incríveis já vistas num jogo. O que a gente tava falando sobre Embora? Não, tô falando sério. Eu acho o jogo cheio de defeito, com muito problema. Agora, pra mim, o que eu recomendo pras pessoas, normalmente, quando alguém vem pra mim e fala, e aí, vale a pena comprar o Chrono Cross? Na época do PlayStation, hoje em dia, vale a pena jogar o Chrono Cross? Eu falava, em vez de comprar o CD do jogo, compra o CD da trilha sonora, cara, que vai valer cada centavinho. Eu já ia falar pra comprar os dois, cara, porque é um dos meus jogos prediletos. Que isso, tamo junto, Juninho, tamo junto. Ah, não, meu Deus. Quem mandou ser inimigo aqui, né? Isso aí. O que eu tinha dito sobre ninja amigo, retiro o que disse, ninja inimigo. Não, o único ninja amigo aqui é o Zabuzeta, né? Exato. Deixa eu aproveitar a piada, mas enfim. Que merda. Começou a contagem. Olha só, vou começar o Round 1 aqui. Só que assim, outros trabalhos que a gente pode listar quando ele criou a empresa dele, um jogo que eu tava comentando com o Eric anteriormente, que eu não tinha noção nenhuma que existia, que é aquele, o Shadowhearts, né? Sim. Que eu achei muito maneiro, eu vi um pouco da gameplay, eu gostei bastante, assim, do que eu vi, mas RPG... tá aquela coisa de RPG com o Zabuzeta, não dá muito certo, né? Caraca. O ninja vai me odiar até o infinito. Não, cara, não. Você só precisa ser doutrinado. É. Você não tem culpa, você foi criado assim. É, exato. Verdade, né? Eu tenho meu um buraco negro entre a fase Play 1 e Play 2, assim, que eu não relei a mão, tá ligado? Aí eu fui direto pro PC e, enfim. Aí no PC você baixa os SNES e joga Chrono Trigger. Mas sabe, né? Eu tinha os outros jogos e acabei não jogando, né? Mas assim, em destaque, assim, de que a gente pode falar a respeito da composição do Yatsunori Mitsuda, né? Ele tem bastante influências de, como a gente até falou, da parte de cinema, Blade Runner, Pantera Cor-de-Rosa, até o próprio cinema do Japão, que era forte naquela época como escopo pra composição de trilha sonora. E ele também sofreu bastante influência de músicas célticas, ou celta. Como, eu sempre fico na dúvida em falar céltica ou celta. É celta. Tá celta, né? É música celta. Nossa! 2-0, vamos lá. Ai. Ah, você tá fazendo score de piada ruim. Sim, é score de piadas ruim. Ai, meu coração. Nós contamos como um só versus você. E assim, tanto que você, se você pegar e escutar a trilha sonora de Chrono Trigger, tem algumas faixas, algumas trilhas, que tem muita, muita pegada mesmo de música celta. A pegada, tipo, também com instrumentos, assim, que ele considera, digamos assim, a música celta tem um pouco de... O Juninho vai me corrigir, com certeza. Mas tem bastante alguns tambores com, digamos, flautas, assim, na parte de música. É, tem mesmo. Tá certo, não vou corrigir. E assim, cara, você percebe muito isso. Tem muito corda também. Uhum. Em questão de trilha sonora, o trabalho dele é fodástico. Os jogos que ele trabalhou também, eu acho que ele tem o toque de Midas, né, nos jogos. Assim, tipo, alguns jogos, que nem a gente falou, Chrono Trigger não é só a trilha sonora. Embora a trilha sonora faz parte de todo aquele universo de Chrono Trigger. Uhum. No caso, para o Ninja Inimigo, a trilha sonora de Chrono Cross é o que faz salvar o jogo, praticamente. Pro Ninja Inimigo, não pro Juninho nem pro Eric. Não, pelo amor de Deus, não existe um ser humano na face da Terra que não ache a abertura de Chrono Cross sensacional. Nossa. Sensacional. É fodástico, cara. Não tem outra palavra, cara. É a melhor abertura que existe no PlayStation, assim. É de ficar de boca aberta, cara. Nossa. Bom, então assim, ele chegou a trabalhar com vários jogos. É bom listar aqui alguns, assim, como referência. Tem, assim, tem uma série chamada Xeno, né? Ou Xeno alguma coisa. Xenoblade, Xenogears, Xenosaga, Xenofobia. A partir de 2001, ele criou a empresa dele. Ele não chegou a trabalhar tanto como compositor exclusivo para o jogo. Ele começou a trabalhar em conjunto com outros compositores. A gente pode perceber isso tanto na trilha sonora, assim, de Xenoblade, que tem essa pegada um pouco, assim, da parte de corda ser feita por ele. Enfim. Bastante jogos hoje em dia que são feitos por vários compositores, né? Tipo, uma união dos poderes. Uh-huh. Tipo Smash Bros. Exato. Um trilhão de compositores. Não, mas os Smash Brothers tem um motivo simples, né? Por ser isso, né? É porque são trilhas sonoras de um milhão de jogos diferentes ali reunidas na mesma. Então vamos fazer o seguinte. Vamos agora ingressar na parte de músicas selecionadas pela gente, né? A gente selecionou músicas em duas etapas, né? Seja a etapa que ele trabalhou na Square Enix, Chrono Trigger e Chrono Cross, e uma etapa que ele criou o estúdio dele. Como o Ninja Inimigo é a primeira vez que participa aqui, eu vou pedir pra que você fale a respeito da sua primeira música. Vamos deprimir o pessoal já. Vamos deprimir o pessoal, porque é o seguinte, na minha opinião de merda, pra um compositor ser pelo menos considerado um gênio, ele tem que, quando, principalmente de jogos, né? Quando ele vai compor pra um jogo, ele tem que ter a pegada de fazer tanto uma música que vai deixar você empolgado, de pé na cama, jogando, puta que pariu, que foda essa parte, e também tem que ter uma música em que vai arrastar o seu coração pra morte. Tem que ter aquela música que vai te dar vontade de chorar, que vai exaltar o momento da tristeza no jogo, porque, bem ou mal, o jogo é muito imersivo, né? É uma experiência que você encarna no personagem, e o que mais aumenta a imersão do que uma trilha sonora? E quando você bota uma parte triste com uma música que tem uma pegada triste, e você tá segurando o controle, você é aquele cara, porra, tu vai chorar, meu irmão. E Chrono Trigger é um dos jogos que mais tem personagens carismáticos por metro quadrado, né? Exatamente, cara? Não tem um personagem ruim, cara. Diferente de Chrono Cross. Olha só, eu com acho 40 personagens legais, cara. Com 40, algum tinha que ser ruim, né, cara? 48, se eu não me engano. É, 48. Olha só, caralho, cara. Você acha que eu vou jogar ainda isso? Enfim. Então a música que eu escolhi é de Chrono Trigger, o nome é At the Bottom of the Night. E toca aí, por favor. Pau na mesa, então. Pau na mesa, meu irmão. Pau na mesa. Agora, tirando o peru da mesa, essa música, ela toca em ela toca em vários momentos do jogo. Não assim, vários, vários. Tipo, quando o Crono morre, ó, caralho, spoiler. Todo mundo sabe disso. Até eu sei disso. Mas existe um momento muito especial, que é quando você luta contra o Magus, só o Frog, no X1. Porque existe um ponto no jogo, Zabuzeta, você que não jogou, eu vou te explicar, que o Frog quer a vingança do Magus, que transformou ele em Frog, em um sapo. E em um determinado ponto, você tem a chance de lutar só contra ele, o Frog e o Magus no X1 definitivo do Who's the Boss, moleque. Pera, minha cabeça explodiu agora, porque pra mim o Frog sempre foi um sapo mesmo, um bom personagem. Não, ele era um, cara. Ele era um escudeiro muito foda. Aí o Magus vai, mata o cavaleiro, que é amigo dele, melhor amigo, e transforma ele num sapo. Que vida de merda, né, cara? O Magus é um personagem incrível, tem uma profundidade sinistra na história dele, vários mind clones que você tem ao longo do jogo, e você tem a opção de lutar com ele ou não. Se você derrota ele, você mata ele, o Frog tem a vingança dele e ele não entra pro seu grupo. Mas se você poupa a vida, que é muito mais a ver com o Frog, né, que é o paladino da parada, não deixar a vingança tomar conta do coração dele, se você não derrotar ele, não lutar contra ele, ele entra no grupo e te ajuda, porque o objetivo é próximo. E só que a história do Magus é uma história muito bonita, porque ele tá atrás da irmã dele, ele faz de tudo pra poder salvar a irmã dele, e você acaba descobrindo isso depois. E se você sabe disso e você mata ele, quando no penhasco, é tipo na frente de um penhasco que você luta com ele, quando você mata ele, ele cai morto e deixa cair um pendante no chão. Um pendante não, como é que é a palavra? Pingente. Pingente. Deixa cair um pingente da irmã dele no chão. Ele pega o pingente, quando ele pega, você vê que é o pingente da irmã dele, e esse pingente vai te levar pra outro lugar, vai ser responsável por você dar sequência das suas missões, e começa a tocar essa música mega triste. Mas esse Magus não é o, digamos, inimigo principal do jogo? Na primeira parte do jogo ele é. Ah, tá. Então por isso que eu fiquei na dúvida, mas por mais que ele tenha feito tanta besteira, isso aí não fica, tipo, mais de encontro com ética, assim, tipo, ah, beleza, por mais que eu quero salvar minha irmã, vou matar todo mundo antes aqui, só pra curtir um pouquinho o tempo. Ele tem a justificativa dele, faz sentido, e o que é mais foda, essa música, ela encaixa como uma luva nessa cena, porque depois que você mata ele e pega esse pingente, essa música faz você pensar que você fez errado. Você não devia ter feito isso. Ele não merecia isso. É a música oficial de Fiz Merda. É a música. A música quase sussurra no seu ouvido. Ele não merecia isso. E a música tem uma pegada bem triste, bem tipo, o cara sofreu a vida toda e você ainda matou ele. Eu gosto muito dessa música. É a melhor faixa de Chrono Trigger pra mim. Mas agora, colocando um pouco mais de alegria nesse momento, né? Eu acho que o Eric Santos... O Eric... Eu sempre falo Eric Santos porque eu fico lendo. Eu acho que o Eric também escolheu uma música bem feliz, cara. Cara, olha, a minha música não foge tanto da música do Ninja Inimigo aí, cara. Peguei uma música que também tem, de certa forma, a ver com Magus. Na verdade, eu queria pegar o tema de batalha contra o Magus, né? Que pra mim é uma das músicas mais fodas. Muito bom. Mas essa música, tipo, ela é bem conhecida e tal, então muita gente já fala sobre ela, presta atenção nela. Então eu resolvi escolher uma outra aqui, que às vezes ela acaba não sendo uma das músicas mais faladas, quando o pessoal fala de Chrono Trigger, mas que eu acho sensacional, que é a Corridors of Time, cara, que é a música que toca, se não me engano, no mapa ou nos palácios de Zeal, né, que é, não sei se a gente pode chamar de país, né, o que é, né, cara, é tipo um mundo acima da Terra, né, um mundo flutuante. É, um outro plano, assim. É, um outro plano em que a magia domina e tal, e era onde o Magus vivia com a irmã dele, né, Magus na época chamava Janus, né, pobrezinho. Você viu que merda que é o cara não jogar e falou que é música feliz? É música feliz, etc. Aí você falou, não, peraí, não é tão assim não, né? Ela não é triste também, cara. Ela é, sei lá, ela é meio reflexiva. Ela te dá exatamente a noção do que é ali Zeal, tá ligado? Lugar... Eu acho que a palavra pra música é sinistra. A música, ela não sinistro tipo foda, mas sinistro no real sentido da palavra, sacou? Ela é uma música meio tensa. Uhum. Não é uma música livre, não é uma música alegre, mas não é uma música triste. É uma música assim, what the fuck, tá ligado? É. Ela te deixa bem assim, bem ambientado naquele mundo estranho que você tá, dizia, né? Porque então você não conhecia nada daquilo, todo mundo lá tem familiaridade com a magia e tal, que é uma coisa que no mundo deles normalmente não havia, né? Então é muito legal essa música, eu acho uma das melhores músicas de Chrono Trigger. Não vou dizer que é a melhor, mas é uma música muito boa que às vezes as pessoas não prestam muita atenção, então toca aí. Então vamos lá. Tiro na mesa. Pirou na mesa. Snake na mesa, eu não sei. 3-0. Mas assim, só pra finalizar, cara, porque não tem como o Chrono Trigger não ter sido o sucesso que foi, né? Porque pegou bem na época que tava praticamente, tipo, iniciando o auge da Square, né? Não dizendo que a Square Enix não tinha um auge, tipo, não tinha um certo já patamar relevante antes de Final Fantasy VII, que é mais conhecido por causa de cultura pop em geral, né? Mas já tinha Final Fantasy VI, que o pessoal curtiu pra caramba. E o Chrono Trigger pegou, digamos, essa época de ouro da Square Enix, né? É, cara, tanto que a equipe do Chrono Trigger é conhecida por Dream Team, né? O Akira Toriyama, Hironobu Sakaguchi. Você vê que nas FMVs de anime que tem, que foram feitas depois pro Chrono Trigger, na versão do PlayStation, e hoje em dia tem na DS também, aquilo ali é Dragon Ball. O Mago Zé o Vegeta. De moleque, vou passar uma imagem pra vocês aqui. Pegou bem, que é o hype, pegou o hype do pessoal que tava na época do Dragon Ball, pegou o produtor da série Final Fantasy, que tava lá no destaque, e pegou uma trilha sonora fodástica com supervisão de Nobuo Uematsu, cara, não tinha como dar merda. É tipo, era aquilo, cara, tipo, é como se fosse um alinhamento de planeta, tá ligado? Só foi aquilo e pronto. Bota a imagem do Magus Vegeta no post. Caralho, né? É muito foda. É igualzinho, cara. Moleque. É um Vegeta com orelha de elfo e cabelo longo. Bom, então, depois de falar dessa obra-prima, né, também tem outro jogo muito importante, que é Xenogears, né, que o Juninho escolheu a música dele. Fala um pouco a respeito do jogo, Juninho. Não conheço nada de Xenogears. Xenogears, cara, Xenogears pra mim é obra-prima da Square. É, olha, muito bom. Olha só, cara, sério? Cara. É, na minha opinião, é o melhor RPG que a Square já fez na vida. Meu assim, Deus, não cara, vou falar de longe, porque tem muita polêmico. Coisa boa. Mas, a história do Xenogears é sensacional, a trilha sonora é foda, os gráficos são muito bons pra época, lógico. Época. Hoje ainda não tá tão ultrapassado, sabe? É um negócio gostoso de jogar. Cara, a trilha sonora desse jogo é fantástica, fantástica. Tem várias músicas. Tem música que eu não achava que era do jogo, sabe? Eu ouvia ela fora, assim, falava, nossa, puta, acho que eu ouvi essa música quando era criança. Mas não, cara, é do jogo, sabe? Eu associei ela de tal forma que eu achava que era parte da minha vida. E também, já na época que o jogo foi lançado, né, 98, né? O ano cabalístico do videogame. O ano cabalístico. E nessa época já tinha o poder de, digamos assim, de processamento pra que pudesse colocar som de instrumento de verdade, né? Não aquela questão de chip music. Não que isso desclassifique a qualidade, né, da música. Mas assim, você poder colocar som de instrumento real nos jogos, cara, já vou destacar, porque você conseguia colocar isso na mídia CD, né? Já que você poder transmitir isso. Por isso que tem essa interface fantástica que tem, né? É, falando de não de qualidade de composição, mas de qualidade sonora, o Xenogears foi surpreendente, cara. Era coisa assim que não se tinha visto ainda a qualidade dos instrumentos musicais, falando assim, no jogo. E a música que eu escolhi aqui é a Flight, que é a música, que é o tema da Yggdrasil, que é o submarino avião do deserto. A Square Enix não consegue criar um veículo normal, né? Tipo, vou criar uma moto e pronto, né? É, não existe isso. Acho que eles nem sabem o que quer dizer um veículo normal. Moto? O que é isso? Mas como assim? Ele só anda na terra, sabe? É, tipo, ele deveria voar. E atirar com canhões de magia. É. A música fala por si, sabe? Ela sobressai na minha opinião. O pior é que ela fala por ela mesma, cara. O pior é que eu escuto a música e é tipo assim, cara, sei lá, tô navegando nas dunas, empolgado. É, exato. Ela te coloca no ambiente. Você não precisa nem ter jogado direito pra ter essa sensação, sabe? Ouvindo a música. Então, vamos aí. Vamos lá, virou na caixa. Mesmo. Virou na caixa. Pô, peraí. Bom, então como eu sou a vergonha do podcast, né? Não tenho jogado, não tive o prazer de jogar RPGs tão fantásticos como esse, reconheço isso, mas é uma pena. Ainda há tempo, vamos ver se um dia eu faço um stream e jogo isso pra ver qual que é a minha reação. Me chama aí pra ver. Merda, por que eu falei isso? E nas minhas épocas de locadoras, eu conheci um joguinho muito feliz. Na verdade, eu não tinha noção que era tipo uma versão de board game pra videogame, só que com jogabilidade de jogos eletrônicos, que é o Mario Party, né? Eu acho que eu até fiquei impressionado da Nintendo ter passado da bola pra Square Enix poder fazer isso. Você fazer um jogo da Nintendo, depois a Nintendo e a Square Enix acabam conciliando algumas coisas, mas Mario Party tem uma trilha sonora fodástica, cara. Tem umas trilhas sonoras assim que você fala, pera, isso aí não é Final Fantasy? Daí, tipo, tá muito cara de Final Fantasy. Não tem cara de Nintendo, né? Trilha sonora, tipo, do Koji Kondo lá, né? Tipo, não tem essa pegada. Tem a pegada mais Square Enix, né? Você sabe quando tem uma trilha sonora de Square Enix, tem aquela emoção na música, aquela transmissão, tipo, do que está tendo naquele momento. Embora o jogo não tinha essa pegada de história, né? Era um tabuleiro gigante onde você se divertia jogando com seus amigos, né? Ah, cara, tinha uma história assim. Era a sua história contra aqueles filhos da puta que estavam roubando essas estrelas, cara. Sim, caralho. É narrativa emergente ali. Exatamente, cara. Era minha história contra os babacas que estavam do meu lado. Que era o jogo que mais detonava controles de Nintendo 64, né? Palma da mão, cara. Palma da mão. Você palma da mão, você girava lá 60 vezes a parada. Abria buraco na mão, brother. Sim. Chagas de Jesus, minha mãe. Exatamente. Você é Jesus? Caraca. Não. Chegava a mãe no quarto e falava, estigmata, fudeu. Que merda. Então, né, pra então complementar essa parte de músicas fodásticas, né, criado por Yatsunori Mitsuda, eu vou escolher aqui Tropical Island, do Mario Party 1, que é o jogo que ele realmente trabalhou, né, da Nintendo. Então, pau na mesa. A partir do momento que ele saiu da Square, a partir do ano de 98, ele começou a ser compositor freelance até 2001, no qual ele entrou na, criou a empresa dele. Durante essa época freelance, ele trabalhou em um jogo fodástico aí, que o Ninja Inimigo não gosta, que é Chrono Cross, e o Juninho escolheu uma música também desse jogo, né, Juninho? Eu escolhi, cara... Eu quero um dia que vocês me chamem pra poder me defender, entendeu? Eu quero um dia que vocês falem assim, vamos descobrir, faz um episódio assim, vamos descobrir por que o Ninja Inimigo não gosta de Chrono Cross. Aí a gente faz um papo legal, armado, entendeu? Porrada. Beleza. E aí no final do cast você me chama pra eu colocar o meu ponto de vista também. Pra eu chegar e só falar assim, é tudo merda, Chrono Cross é foda. Oh, sabe que uma observação que eu posso fazer assim, de longe, que não relou a mão na parada? Eu acho que o Chrono Trigger, por mais que ele tenha a mão da Akira Toriyama lá, ele tem menos ar de anime, cultura pop japonesa do que o Chrono Cross. Na minha opinião, ele parece ser um pouco mais J-pop, tá ligado? Aquelas coisas absurdas, uhum. Assim. Eu acho que o Chrono Cross tem mais essa pegada. É, isso tem razão. Tanto que muito do pessoal, assim, que eu tive contato bastante com o pessoal de cultura japonesa, otakus em geral, assim, por causa que eu organizava evento aqui em Curitiba, esse pessoal, eles falam muito mais de Chrono Cross do que o próprio Chrono Trigger, que eu reconheço que... Cosplay também pra caramba, do Surge. Sim, tem muita gente de cosplay, querendo ou não, acho que o Chrono Cross, ele tem mais público feminino do que o próprio Chrono Trigger. Provável. Ó, isso é bom. Sim, esse é bom. É jogo de menininha. Olha só. Ninja Inimigo não gosta porque ele jogou o jogo inteiro e não entendeu o que aconteceu. Infelizmente eu entendi. O Chrono Cross, que nem a gente já discutiu aqui um monte de vezes que o Ninja Inimigo não entende o jogo. Tem uma trilha sonora, falei pra vocês no começo do cast, eu acabei de gravar um Beat Studio falando dessa trilha sonora, só que eu nem sei quando vai sair essa gravação. Ó, tô dando aqui um head start pra todo mundo. Spoiler! Tá esperando. Vamos abrir o Kickstarter aqui pra você. Excelente ideia, É. E a trilha sonora, pra mim, a trilha sonora do Chrono Cross foi um marco. Foi uma separação entre o que tinha antes de música de videogame e o que veio depois, sabe? O fato do Yasunori Mitsuru ter colocado, assim, um grupo pequeno pra tocar, sabe? Não é uma orquestra, que nem a gente tá acostumado, mesmo com o Xenogears, que foi o jogo anterior dele, ou com Final Fantasy, que é a trilha que a gente tá acostumado de RPG, sabe? No Chrono Cross, o que ele fez? Vamos localizar a música num estilo próprio. E o estilo próprio dele foi um mingauzão de um monte de coisa. Um mingauzão. É, sabe? Não é um negócio orquestrado, não é música irlandesa, não é música japonesa. O cara pegou tudo, sabe? Tem música que é do leste europeu, tem música celta, tem música folclórica africana. O cara colocou todos os estilos de música. E ele colocou tudo isso com um grupo pequeno de gente tocando. Se eu não me engano, ou é um quarteto ou um quinteto que toca todas as músicas do jogo. Caralho, eu achei isso sensacional, sabe? Você vê o quão gênio ele é, né, cara? Isso é talento pra caralho, meu irmão. O cara, ele realmente é um gênio. O cara é gênio com J maiúsculo. E a música que eu escolhi aqui, que não é a Times Scar que eu queria ter colocado, mas parece que ela já tocou, né? Mas pode falar. Muito também. Manjada, pô. É, então. Tem que pegar umas obscuras, não, cara. Tocar, cara. Não, mas agora eu já escolhi, agora vai essa mesmo. A música que eu escolhi aqui é a Home Village Aruni, que é a música que toca na primeira vila do Chrono Cross. E pra mim é uma música especial porque foi a primeira música de videogame. Não foi a primeira, foi uma das primeiras músicas de videogame que eu aprendi a tocar no violão. Olha, e por isso ela mora no meu coração. Então eu queria que tocasse ela aí agora pra nós. Tem algum vídeo no YouTube? Tem algum vídeo no YouTube do Juninho tocando? Não, não tem. Eu toco um pedacinho, o violão tá aqui, quer ver? Era isso que eu sabia. Uma lágrima verteu, assim, neste momento. Que emoção, cara. O Juninho tocou ao vivo. Só que eu ia fazer uma piada aqui, mas ele... Essa possibilidade de um cover acústico, né? Como o Ninja Anime colocou aqui no nosso chat. Aqui cover artístico. Acústico. Acústico. Sabe como que é a minha leitura, né? Dinâmica. Enfim. Você falou que a primeira música de videogame você tocou no violão, foi isso? Foi das primeiras que eu toquei no violão. Ah, tá. Agora você justificou. Porque, cara, pra mim, então, seria violão de 32 bits, cara. Olha só. Não, mas a primeira que eu toquei não foi de 8 bits também. Ah, droga. Então... Eu ia falar, cadê sua justificativa agora, né? Ah, então, a minha justificativa é, na época eu tocava escaleta. Olha só. Só que ia ficar feio, escaleta de 8 bits. É aquele sanfopiano que você fica... É, isso aí. Entendi. É pra você fez a versão do Mortal Kombat? Então, pau na mesa, pessoal. Agora que a gente entra na parte da empresa dele, a Procyon, e entra agora na parte onde que ele fez trilha sonora, ele compôs, tanto para jogos da Square, como para jogos de outras empresas. Isso enquadra os jogos da série Zeno, né? Xeno, alguma coisa. Eu sempre falo Zeno ou Xeno? Não, eu acho que o certo é Zeno, cara, mas eu falo Xeno. É um sobre cosseno. É. 4-0, vamos lá. Não, ó. E nem é um sobre cosseno. Por exemplo, em Final Fantasy VII, o certo é você falar Barrett, mas todo mundo fala Barrett. É que eu fico na dúvida, porque eu tenho meu inglês muito defasado, eu sempre falo merda, e por isso que eu fico na dúvida de falar. Falo duas vezes, falo certo ou errado ao mesmo tempo, pra... Sabe como que é? Você joga duas cartas ao mesmo tempo. Eu mando bem pra caralho, pô. Dentro dessa série, né, o Ninja Inimigo... Acho que, na verdade, todos vocês gostam dessa série pra caralho. Eu escolhi do jogo Xenoblade Chronicles, que é o jogo que tá aqui no Wii agora. Por isso que eu falei no começo. Se você tem um Wii e você está muito desacreditado com a vida, falou, caralho, 2006, eu achei que isso aqui ia ser a coisa mais foda do mundo, e tá esse lixo aqui que eu não jogo porra nenhuma. Cara, recentemente eu joguei dois jogos sensacionais que trazem de volta a vida JRPG como era outrora, pra felicidade geral da nação. Um deles é Last Story. Ah, eles falaram muito bem, foda. Cara. Last Story é sensacional, moleque. Ele, minha pergunta assim a respeito do Last Story, ele é um action RPG ou ele é RPG de turno? Ele é um action RPG, mas ele não é tipo mega action, tipo Kingdom Hearts, que você pula, sim, esquiva, não. Ele é mais uma estratégia, você se mexe, bate, mas você tem que às vezes dar pause e dar uma ordem pros seus amigos, ver o que cada um vai fazer. Meio estratégia também. Meio Mass Effect, assim. Mais ou menos, sem tiros. De tiro. E no passado. E no passado, e com magias. E o outro que eu tava jogando, que esse aí realmente... Então, Last Story, eu levei umas 20 horas pra zerar, tranquilo, beleza, abraço. Aí eu fui jogar Xenoblade Chronicles, e o jogo tá rendendo, né, irmão? Tá rendendo. Aí eu achei um sitezinho muito legal, que se chama howlongtobeat.com, que ele diz a média de horas que as pessoas levam pra zerar, sem sidequest, com sidequest, por aí vai. E eu fui de curiosidade ver, pô, qual tempo que esse jogo leva, né? Eu olhei lá, média das pessoas sem sidequest nenhuma, 62 horas. Eu falei... Nossa. Meu irmão, isso é que é JRPG das antigas. O jogo é muito foda, o jogo é assim, ele não tem medo de matar os personagens, não tem medo de fazer uma história rica, de aprofundar, tem os personagens, cada personagem no jogo tem a sua profundidade, tem sua história, tem seu background, e pra isso ser... foda, tem que ter uma música foda. E em todos os momentos do jogo você tem aquela trilha que acompanha, de forma a enaltecer todos os sentimentos que você tem, né? Inclusive nos momentos tristes, momentos tensos, momentos animados. E como eu tinha escolhido uma música muito suicídio, né? que é uma música que o Mitsuda fez pra controle de natalidade no Japão. Controle populacional. Esse é efetivo 99% de controle de natalidade. Só perde pro Crocs, né? Quem usa Crocs 100%. É. Exatamente. Eu tava vendo aqui a gameplay dele. Cara, é um jogo que não parece jogo de Wii. Sim. Né? Por favor, né? Tipo, jogo lindão. Eu quero dar minha opinião do Xenoblade. Por favor. Eu não gostei. Ah, não! Quê? Não! Não! Cara, eu peguei o Xenoblade, eu comprei ele... De um colega meu que não tinha gostado, eu falei, pô, o cara devia estar enganado, sabe? Puta, o RPG, olha os nomes por trás desse RPG, cara. E eu joguei, eu confesso que eu não investi muito, eu joguei acho que umas 4 horas dele. E eu achei ele tem um jeitão meio MMO, sabe? De matar monstro e ganhar coisa, sabe? É por isso que eu gostei, porque eu joguei bastante World of Warcraft. Eu já não curto muito MMO. Cara. Mas eu não acho que ele tenha uma jogabilidade tipo MMO, não. Pelo contrário, eu acho que ele tem uma jogabilidade bem interessante que te deixa ligado, sabe? Porque eu tenho um problema, quando eu jogava de RPG, quando eu era moleque, eu já falei isso lá no podcast várias vezes, quando entrava aquela batalha de turno e tal, por mais que eu fosse apaixonado por esse tipo de luta e tal, eu tô jogando deitado, beleza, tardezinha, né, voltei do colégio, vai batendo aquele soninho, então eu acordo, o que aconteceu? Eu acordei, game over? Hã? Como assim? Eu dormia muito, eu achava aquelas batalhas, por mais que fossem muito fodas, acabavam me dando um pouquinho de sono e tal. Com Last Stories e Xenoblade Chronicles é outra história, moleque, é aquela luta que você tem que ficar ligado o tempo todo, você tem que, tipo, movimentar o personagem no meio do combate pra ir pra trás, pra dar um backstab, pra poder ir pro lado, dar uma habilidade que diminui o armor do inimigo e ativar o seu amigo pra dar o taunt, pra ele pegar o... Eu acho que o que você não gostou é um negócio de papéis, né? Um tem que ser o tanker, o outro healer, o outro DPS. É, mas é tipo marca de RPG, né? Não tem como fugir disso. Aham. Aí pra quem tá levemente acostumado com isso, pega uma mudança, já sente aquele impacto, né? Uma coisa que eu não gostei no jogo é que às vezes tem aqueles inimigos que você fala, porra, vou lutar com eles. Aí você é oprimido, volta correndo pro colo da mamãe chorar, tipo, eu não vou conseguir matar ele. É, tem mesmo. Os inimigos level 90 no meio. No começo do jogo você tem uns inimigos gigantes lá que se você tentar enfrentar eles, você morre imediatamente. Mas isso é legal, cara, te dá medo. Ele totalmente MMO, cara. Tô vendo aqui. Isso eu achei bacana, assim, tipo, dá target no inimigo, faz ação com ele ali, ou dá target pra falar o carinha. E é o que você tem totalmente MMO. Gostei, gostei. Cara, eu não vou falar mais muito maldito sobre ninja inimigo. Porque eu já, cara, eu já falei tanto de Xenoblade, cara. Eu tive uma época que eu tava tão viciado em Xenoblade que as pessoas perguntavam, ah, Eric, né, que videogame você tá jogando? Tô jogando Xenoblade. Tipo, que videogame você tá jogando? Plataforma, Xenoblade. Né? Ah, o que você vai fazer hoje? Xenoblade. Tipo, tu dedicou uma época da sua vida pra zerar esse jogo. Cara, foi uma época da minha vida. Assim, no começo do ano. Logo, o pior que foi logo que eu entrei pro Super Controle, cara, tudo que eu falava assim, ah, que jogo você tá jogando? Xenoblade. Tipo, ah, Eric, grava um review. Gravei um review de Xenoblade. Tipo, ah, escreve alguma coisa. Xenoblade, tipo, tudo, cara. Então, assim, foi um dos melhores jogos que eu joguei, sei lá, no ano passado. Aliás, é que eu comecei ano passado e terminei esse ano. Mas foi, com certeza, um dos melhores jogos dos últimos tempos. Dessa geração, incluindo outros. E eu conheci esse jogo numa época muito legal, porque meu PlayStation, o que eu tava. Deixa eu contar uma historinha. aqui, por favor. Desculpa, rapidinho, parênteses. Eu estava jogando Deus Ex no meu PlayStation 3, amarradão assim. Deus e 10. Tava lá. 5-0, vamos lá. Tava lá amarradão, tava perto do final já. Pá, dance, tal, maneiro, irado, luz amarela da morte. Que? Hã? Meu videogame morreu. No PlayStation 3, morreu e levou junto pro sacrifício meu disco de Deus Ex e todos os meus saves. Nossa. Aí eu desesperado, fudeu, moleque, fudeu, vou me prostituir na Praça de Copacabana, fazer alguma coisa pra comprar outro PlayStation, não consigo viver sem mais e tal, a droga. E um amigo meu tava indo pros Estados Unidos. E ele falou, cara, eu tô indo pros Estados Unidos agora, me dá o dinheiro que eu compro pra você e trago semana que vem. Eu falei, caralho, é oportunidade de ouro, só que eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Vou me prostituir mesmo, fudeu. Caralho, fudeu. Fudeu, vou pegar AIDS. Meu irmão, tô fudido. Aí quando você fica bolado. Aí eu falei, eu olhei pro meu Wii e falei, cara, é hora de te vender, meu irmão. Tu já fez seu papel comigo gerando Zelda. Então já valeu, vou te vender. Aí eu peguei e falei, deixa eu ver primeiro os jogos que eu nunca joguei antes de vender ele. Aí eu fui ver o Last Story e Xenoblade. Queria jogar esses jogos, vou vender. Resultado da história, não consigo mais vender esse jogo. Esses jogos são muito fodas. É impressionante como que, tipo, alguns jogos conseguem prender a pessoa ao console, né? Uhum. Se você pensar assim, tipo, eu não tive a mesma sensação, assim, tanto que vendi meu PS3 recentemente. Se eu tivesse uma experiência como essa, eu não venderia nunca um videogame. eu ainda sou meio bolado com esse negócio de vender videogame, porque eu tenho uma coleção bizarra de videogame. Uhum. Eu tenho um Dynavision na caixa aqui, tenho um Master System. Eu tenho duas caixas de televisão só com fita de Master System e Phantom. Tenho Phantom, tenho Mega Drive, tenho Super Nintendo, tenho todos os meus videogames. Muito videogame. Então, quando eu vendi o meu Game Boy Advance, muito assim, tipo, ah, meu Game Boy. A música que eu escolhi, eu já falei dela, não falei? Não lembro. Falei, é Gore Plain, uma música muito animadinha pra fazer contraste com a música mega depressiva que eu tinha escolhido antes. Então, toca aí, pau na mesa. Pau na mesa, vamos lá.